Buenos dias. E aí? Beleza? Como é que tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Que horas comecei hoje? 7h18? É. De repente, próxima semana, vou tentar estabelecer um horário mais preciso. 7 horas, cravado, quem sabe? Esses primeiros estou testando aí. Revista de hoje é essa aqui, ó. Harvard Business Review. Não matéria de capa, uma matéria específica aqui que eu vou falar. Deixa eu dar o um tempo agora para a galera entrar aqui. Deixa eu ver, comenta aí quem está entrando. Deixa eu ver, galera. Opa, bom dia, Atla, Mara, Thiago. E aí, bom dia, pessoal. Como é que tá? Bom dia, estava esperando, Alex. Júnior Lira. Quem aqui participou de ontem e anteontem? E quem aqui está pela primeira vez? Ó, Léo Sandro já participou, que eu lembro esse ícone. Bom dia, Caio, Luiz, Acarioto, Léo Freitas, Maxon. Quem é que estava ontem, ontem, ontem, ontem aqui? Bom dia, Patrícia. A pessoa comentou comigo, comentou ontem assim, pô, Murilo, você está fazendo com muita cara de sono. Parece que acabou de acordar. Parece não, eu acabei de acordar. Acordei faz meia hora. Proposta exatamente é acordar. Se eu já tivesse acordado, eu não faria isso. Proposta é eu me acordar e aí a gente acorda junto aí. Sem prejuízo com o GantVi presente. Bom dia, Sérgio, Roberto. Eu participei antes de ontem lá. Bom dia, Antônio, Roberto Aguiar, Renan. Bom dia, mas eu tô saindo. Beleza, Renan? Bom dia, papai. Ó, galera, você é fera. Radio, papai, eu tava mais de passagem. Terceiro dia na live já, turma do Ceará sempre presente. A galera do Ceará é foda. Galera do Ceará é foda mesmo. Galera do Ceará. Gosto muito do Ceará, velho. Ceará gosto muito. Puta que pariu. Adoro. Bom dia, papai. É o seguinte, galera. Redação GantVi, né? Tipo redação Sport TV. Pega a pauta dos outros. Tá sem áudio, né? Não, tá sem áudio não, pô. Vai fazer o vídeo dormindo, tem que estar acordado. Segunda, sexta, vamos ver, Caio, vamos ver. Vamos ver. Milão, na Itália. Essa revista aqui é uma revista foda. É uma revista que ela é extremamente cara. Puta que pariu. Essa revista é R$ 49,90. Pô, livro por R$ 49,90 eu já chio. Já acho o livro caro. Não, vai sair promoção depois e tal. Livro pra mim é 30 é o ideal, é até 30. Eu compro de vez em quando, claro, um pouco mais caro, mas essa revista aqui, agora, ela é. É porque ela é cara, porque ela é uma revista para. O pessoal chama de C-level, level C, que é level de CEO, CIO, CMO, é level de presidente, vice-presidente e diretor, isso aqui. Então, pô, se você é vice-presidente, você não paga 50 pau aí, você. Mas aí eu, de vez em quando, me atrevo a comprar essa aqui, saindo para o trabalho, Recife, Samuca. E a matéria aqui é o que os melhores CEOs fazem diferente. Eu não vou falar dessa matéria. Alguém aqui é CEO de alguma empresa? Alguém é CEO de uma empresa que não seja só você? A minha empresa tem 15 pessoas e eu nem sou CEO. Tem CEO, tem um CEO lá. O Vitor Mauro agora é o CEO porque eu vi que não é para mim. Mas enfim, o assunto é esse aqui, ó. Raciocínio linear no mundo não linear. Essa revista aqui é CMO Maria Fernandes, Chief Marketing Officer, massa. Essa revista aqui, ó, Harvard Business Review, Léo Sanders. Tá no Google aí que tem essa revista. Aí a matéria que eu quero comentar é isso aqui, ó. Raciocínio não linear no mundo não linear. Isso é um assunto que eu gosto de abordar muito no meu curso de criatividade. Tem uma aula sobre isso, o bloqueio da lógica, e tem uma técnica sobre isso, que é a técnica da Vinci, que é o seguinte: nós fomos extremamente educados a pensar de forma linear, e eu acho que o linear dá para trocar por lógica, né? Linear, extremamente lógica, uma coisa talvez culpa de Descartes, né? René Descartes, que implantou esse pensamento racionalista cartesiano, Descartes, né? Cartesiano demais. E qual é o problema? E a gente acaba achando que, putz, se uma coisa não tem lógica, não é boa. Não é? Isso aqui não tem lógica. Ah, mas veja bem, a lógica é a seguinte. Ou seja, a lógica é a verdade. Se algo é lógico, é bom. Se não é lógico, é ruim. Se tem sentido, é bom. Se não tem sentido, é ruim. Né? Porque não tem sentido é meio que não tem lógica. Né? Se é linear, se é lógico. E qual é o problema? Que a gente está num mundo extremamente, cada vez mais, não linear. Em que as coisas, antigamente, velho, na época talvez nossos pais, lindo de RH, se eu aqui é minha esposa. Talvez na época dos nossos pais, o mundo era mais linear, você conseguia olhar para frente e prever. Não. A gente falou disso ontem, né? Você vai, estuda, faz vestibular, faz uma faculdade, faz isso aqui. É tipo, é linear a parada. Basta você seguir os passos aqui, lógicos, é isso aí. E hoje em dia não é mais verdade. Hoje em dia o mundo é muito louco, a gente não sabe, mas a gente vive num mundo de incerteza. E as pessoas no mundo de incerteza, num mundo cada vez mais ilógico e não linear, as pessoas ficam agarradas a querendo encontrar certeza, querendo encontrar a estabilidade, a lógica máxima. E, velho, aceitar dói menos, aceitar que vai sempre mudar, que vai sempre ser ilógico. E aí, ser lógico demais tem um grande problema. Sabe quem é melhor do que a gente em ser lógico? Melhor do que a gente são os softwares, né? Paty Pirajá, aluno do curso de criatividade. Bom dia, Paty. Aqui ele bota: a escolha mais óbvia geralmente está errada. A escolha mais óbvia, a que parece fazer mais sentido, a mais lógica, muitas vezes está errada, porque a mais lógica, ela considera que o futuro é linear, é lógico. Ele dá aqui muitos exemplos, bem assim, exemplos de, digamos, engenharia e pesquisa, né? Por exemplo, ele fala o erro das pesquisas. A mente da gente é tão obcecada em ser linear que, por exemplo, ele está falando sobre a questão do meio ambiente, né? Pesquisas que mostram que as pessoas têm muita preocupação com o meio ambiente, aumenta muito e tal, mas que o comportamento do consumidor muda muito devagar. Ou seja, as pessoas cada vez mais dizem se preocupar com o meio ambiente, mas a curva de ação, que tem a preocupação e tem a ação. As pessoas têm muita preocupação com o meio ambiente, mas pouca ação do meio ambiente em relação a consumir produtos e tal. O que está acontecendo? Aí eles falam o seguinte, que os métodos quantitativos clássicos, que adoram usar essas escalas de 1 a 5, né, 1 a 5, elas muitas vezes não prevêem um comportamento não linear. Por exemplo, de 1 a 5, qual é a sua preocupação com o meio ambiente? Aí você vê que as pessoas estão 4. Porra, preocupação 4 com o meio ambiente. Ou seja, porra, preocupação 4 é foda. Preocupação 4 é muito alta. De 4 a, de 1 a 5, preocupação 4 quer dizer então que as pessoas estão preparadas para querem consumir mais marcas ligadas ao meio ambiente e tal. Só que qual é o problema? O problema, ó, nesse gráfico aqui, ó, é que a gente sempre acha que esse de 1 a 5, ele é linear. Ele é uma linha reta, de modo que a distância do 3 por 4 é igual a do 4 por 5, que é igual a do 2 por 3, e que na prática, muitas vezes, o gráfico é uma curva assim. Ou seja, o 4, ele ainda está um pouquinho na frente do 3 só, e está muito longe do 5. Uma pessoa que pula do 4 por 5, muitas vezes, o salto que leva as pessoas à ação é do 4 por 5. Não é porque é de 1 a 5, quer dizer que 1 tá cagando, 2 interessa um pouco, 3 já se interessa mais, já tá querendo moer, 4 já interessa pra caralho, tá querendo já fazer, e 5 é loucamente. Não, muitas vezes não é assim, muitas vezes o gráfico é. E a gente é obcecado em traçar curvas lineares, né? Deixa eu dar uma lida aqui. Tô juntando os trocados para refazer seu curso, para fazer seu curso, Jorge. Roger, é nóis, papai. Aqui o link, ó. Bota na agenda aí, 10 de julho. Vai ter umas novidades aí, viu? Na forma de vender o curso. Novidades aí. Na forma de pagamento, vão ter preços, vários preços diferentes, né? Enfim, a gente vai ter uma novidade que eu vou anunciar, tá? Exclusivamente aqui. A gente vai ter um desconto de 50% para estudantes, mediante comprovação, claro. Então, essa já é uma grande novidade. E a gente também tem um módulo no curso chamado Cri-Cri, Criando Crianças Criativas, que é um módulo que eu já venho cada vez mais melhorando. E para essa próxima turma eu vou dar uma grande melhorada, uma grande regravada e melhorada. E a gente vai separar ele do curso. Ou seja, quem quiser com o Cri-Cri paga um valor a mais. Isso faz com que quem não é pai, né, possa ter um desconto, né? Você não precisa pagar por algo que você não quer, né? O curso não tem diploma, tem um certificado, Paulo, mas não tem um diploma validado pelo MEC, não. A gente manda um certificado, uma imagem dizendo, certificamos que você é muito legal e você blá blá blá blá blá. Enfim. Acho que o maior diploma do curso é o conhecimento. Esse é o diploma mais importante. Tem que ter artista. Também, papai. Divina Roche, massa. Bom dia pela primeira vez. Grande Wilton, galera da Roche. Wilton, você chegou lá a ver a plataforma do curso? Quem quiser conhecer a plataforma da gente de aulas, é uma plataforma muito legal que a gente tem. Pô, Paulo, certificado mesmo a gente não tem não, bicho. Porque é um curso livre, né? Não é um curso validado pelo MEC e tal. Eu não sei se você viu, Wilton, a gente divulgou na Rocha, na palestra, um acesso, um cupom para acessar a degustação. É uma forma de você ver a nossa plataforma de aulas, que a gente desenvolveu a plataforma do zero, e também consegue ver o Quatro Habilidades do Futuro, que é uma série do caralho nossa, consegue ver a aula inaugural do curso e as duas primeiras aulas do módulo Cri-Cri-Cri. Então, quem quiser, vamos estar aqui. Ontem, as pessoas falaram que deu um problema para entrar. Falei para o pessoal tecnologia, keeplearning.com/degustação. Aí você bota cupom bom dia junto. Ontem deu um problema com algumas pessoas, pedi para o pessoal tecnologia ajeitar, vamos ver. É foda esses problemas que dá em alguns e não dá em outros, né? São mais difíceis de a gente mapear. Quero ser empreendedor e fazer engenharia de produção. Formações técnicas do IPCEP para o mundo. Quero ser empreendedor e fazer engenharia de produção. Acho legal engenharia de produção. É um conhecimento, de fato, muito amplo para muitas coisas. O Ranieri, da nossa equipe, que cuida da parte acadêmica, ele é engenheiro de produção e está no time acadêmico meu, engenheiro de produção. É uma mente interessante, engenheiro de produção, né? O meu certificado é conhecimento, massa. E se pensarmos em pôr no currículo, será que não existe barreira caso peça para comprovar a conclusão do curso? Cara, sabe como é que você comprova no currículo a conclusão do curso? Fazendo um currículo criativo. Quebrando todos os padrões de como é o currículo. Como é que é o currículo? Começa com não sei o quê. Não, eu vou quebrar todos os padrões. Vou fazer um currículo em forma de vídeo, vou fazer um currículo em forma de design, um currículo em forma de mapa mental, um currículo em forma. Você vai quebrar todos, você vai pegar. No Google, currículos, vai aparecer 30 iguais. Você vai dizer, eu vou fazer totalmente diferente de todo o padrão. Aí o cara vai olhar, porra, esse cara é criativo. Aí na contracapa você bota, eu fiz o curso de criatividade do GAN. Pronto. Aí você não precisa de certificado. Que você é meu primo, Araújo de Pernambuco. Meu Araújo é de vertente exterior. Qual curso tu recomenda para quem quer trabalhar com o YouTube? Um curso ali? Não conheço um curso técnico de YouTube assim. Eu conheci um cara que o Instagram dele é AZ do YouTube, AZ do YouTube. Conheci ele no curso do Conrado. Não conheço o curso dele, sei que ele faz um curso para quem quer ser AZ do YouTube. Mas, Lino, não basta ter o um conhecimento técnico de posta assim, posta assado. A principal variável para trabalhar com o YouTube é ser criativo, é quebrar padrões, é fazer diferente. Então, fica a dica aí, papai. Fazer aqui um stories. Deixa eu fazer aqui. Ó, galera, do stories. Estou aqui ao vivo fazendo o meu bom dia. Galera aqui, ó, comentando. Tenho feito, fiz isso ontem, anteontem, estou gostando de fazer, é uma forma de acordar, de me conectar com a galera. E aí eu sempre escolho uma revista e faço uma análise. O curso Fórmula Lançamento do Érico Rocha, o que você acha? Acho do caralho, para mim foi muito importante. Achar do caralho não quer dizer que é para todos. Eu achei do caralho, para minha necessidade, foi uma grande atualização do mundo do marketing digital, que eu estava desatualizado. Tenho vontade de fazer um currículo criativo para o estágio. O que me sugere? Sempre boa força. Paulo, cara, você está fazendo faculdade, estudante universitário? Anota aí, ó, 10 de julho vai ter a turma do meu curso online de criatividade e reaprendizagem criativa. E a gente vai ter 50% de estudante. Um desconto para estudantes, mediante comprovação, claro, né? Olha o Danilo falando aqui, ó. Escola de Criadores do YouTube. Legal. Show, papai, Pati. Se der, explica onde aconteceu aquele evento da Praça é Nossa. Ah, Tiago, aquele evento da Praça é Nossa é o Radio Papai. É o encontro dos alunos do meu curso de criatividade. É um evento que é só para os alunos da minha escola, da Keep Learning School, não só do curso de criatividade. Então, por exemplo, quem se inscreveu no Fórmula Lançamento pela Keep Learning School é aluno nosso, e aí você pode se inscrever. Então, vai ter novamente esse evento. O desse evento vai ser, o desse ano vai ser duas vezes melhor, duas vezes mais pessoas, duas vezes mais experiências, convidados também incríveis. A gente está postando essa semana todos os vídeos da Praça é Nossa. Esse ano é outro tema, outro contexto, outros convidados, outras entrevistas, duas vezes mais pessoas. É um evento que a gente faz apenas uma vez por ano e é épico. O bagulho é épico. Infelizmente, quem fizer o curso de criatividade agora em julho, só vai poder participar do Radio Papai do próximo ano. Quem quiser participar desse Radio Papai, que vai ser dia 16 e 17 de junho, caralho, tá muito perto, velho. Falta 2 semanas, nem acredito. Mas tá tudo certo, tá tudo moendo. Esse ano será 16 e 17 desse mês, em São Paulo. Quem é aluno já tá ligado, já recebeu vários e-mails aí para se inscrever. Uma forma de participar desse é. Tem um curso de criatividade nosso, que é o curso de técnicas, que ele é, digamos assim, um quarto do curso Reaprendizagem Criativa, é só a parte de ferramentas, que é esse aqui, técnicas.keeplearningschool.com, que esse curso, diferentemente do Reaprendizagem, ele não tem turmas, ou seja, ele não só tem data para se inscrever. E você pode escrever quando quiser, porque é um curso de ferramentas. Não é um curso que a gente forma a turma e eu acompanho a turma. É um curso que tem um bocado de ferramenta lá para você acessar. Então, se você se inscrever agora, você pode se inscrever no Técnicas. Agora que eu digo é amanhã também, qualquer hora, está sempre disponível no Técnicas. Você vira aluno Keep Learning School e aí você pode se inscrever no Radio Papai. Fica a dica. Cheguei da corrida no pique para aprender. Pato e vai no Radio, que massa. Praça é nossa, foda, Roger. Revista HBR, meu chefe não lia, aí vocês liam. Estudantes universitários, Alexandre. O desconto vai ser para estudantes universitários. Pessoas que normalmente ainda não têm renda, ainda não têm remuneração, e por isso, normalmente, cinemas e teatros e vários serviços fazem esse desconto para estudantes universitários. Marketing digital, a minha visão geral é que marketing digital é foda, é o novo tipo de marketing. Enquanto marketing foi importante, enquanto a gente tiver na era digital, o marketing digital vai ser foda. Puto, meu livro, cara, sem previsão ainda, viu? Eu, infelizmente, tive que despriorizar um pouco. Como eu controlo os e-mails da sua equipe? Como assim? O e-mail da minha equipe, cada um tem, o e-mail cada um usa? Cada um tem um e-mail. Ferramentas para tráfego, não sei direito, bicho. Quem faz tráfego pessoal de marketing, Bruno. O Gancast, próxima semana acho que volta. E a gente fechou o processo de edição e postagem. Já tem episódios gravados. Acho que próxima semana sai. Tô voltando um pouquinho. Como aprender a programar? Putz, acho que cursos, né? Cursos de programação. Tem uma escola online de programação, como é o nome? É o pessoal da editora. Da editora Casa do Código. Casa do Código é uma editora de livros de programação, e aí eles têm uma plataforma de cursos online de programação, que se eu não me engano, Alura com BR, plataforma de curso online de programação. É isso aí. Quando sai novo show do stand-up? Aí, caralho, novo show do stand-up, viu? Eu tenho show agora sábado no Comedians. Eu tenho show sábado. Tô construindo material, mas não marquei data pro show, não. Não marquei data pro show, não. Tudo, a vida é uma questão de prioridade. No momento, stand-up não é a minha prioridade. Não é a minha prioridade. É uma coisa legal, importante, mas não é prioridade. Minha empresa é a prioridade, a minha escola, a melhoria do curso de criatividade. É uma coisa que eu sou apaixonado, estou apaixonado. Amanhã posso querer, agora eu quero voltar para a comédia, mas no momento eu estou estudando muito a parte de crianças, educação de crianças, criando crianças criativas. Minha filha é linda, obrigado. Mapa mental. Eu uso Mind Master, mapa mental. Mind Master. Novas tecnologias, Matrix, Eduardo. Ah, talvez o Matrix um dia escolha a pílula. Code Academy, contato para palestra, Roger. Entra no meu site, gano.com.br, e aí no final lá tem um formulário para orçamento de palestra. E aí o Alisson recebe. Usa o site lá, porque já responde as perguntas lá de data, de não sei o que, já agiliza o orçamento nessa pegada aí. Tem como pagar e participar online, live, do Radio Papai? Putz, não. A gente não faz transmissão ao vivo. A gente grava e disponibiliza depois para os alunos. E aí, normalmente, um ano depois, a gente joga na internet aberto, como a gente está fazendo agora. Como funciona o processo criativo da sua equipe? Semanal, mensal, diário? Como assim o processo criativo, Juliana? O processo criativo ele ocorre à medida que há um problema, né? Só existe processo criativo quando tem problema. O processo criativo ele só ocorre quando tem problema. Ah, eu tenho um problema. Desde o problema de, eita, como eu vou fazer o bom dia de hoje porque está sem luz? Ah, como é que eu vou fazer o live? Isso é um problema. Aí o processo criativo começa nesse momento. Se eu falo para a equipe, galera, como é que a gente faz para aumentar o engajamento dos alunos nas aulas? Isso é um problema. Aí começa o processo criativo. Então ele não tem uma semana, todo dia. Ele é à medida que tem problema. Cumprimentos, Portugal. Murilo, tem previsão do curso de reaprendizagem criativa online? Sim, Antônio. Curso reaprendizagem criativa, inscrições 10 de julho. As inscrições 10 de julho. A turma em si, porque aí a turma eu faço um acompanhamento. Ela vai começar na segunda, 24 de julho. E vai duração de 4 semanas. E aí, ou seja, do 10 de julho, as inscrições fecham, se eu não me engano, vão ser 2, 3 dias de inscrição. A gente vai ter aí 1 semana e pouco, que a gente vai chamar de check-in, para todo mundo entrar no sistema, todo mundo vai passar pelo processo de onboarding no sistema, algumas etapazinhas, vai ter uns momentos de apresentação da turma entre si, ou seja, 1 semaninha de onboarding, 24 de julho começa de fato o curso. Vai durar 4 semanas, 100% online. Você precisa. O curso ele requer uma dedicação de aproximadamente 20 horas, sendo 5 horas por semana. 5 horas numa semana. Uma semana tem 24 horas vezes 7, dá quanto? 7 vezes 4, 28, vai 2, 14, 168 horas. Uma semana tem. Você precisa de 5 horas por semana para acompanhar o curso, 5 horas, sendo 3 a 4 horas de material gravado e 1 a 2 horas de ao vivo comigo, tirando dúvidas sobre o curso e complementando as paradas. Presencial para parar, não, bicho, nada previsto, não. Tenho viajado pouco. Entrevista com o Gustavo Caetano foi massa, hein, Bruno? Trabalho com entregas, motoristas. Mas sempre descobri coisas para facilitar. Isso aí. Criatividade é isso. Ah, eu encontrei um jeito de facilitar meu trabalho. Você encontrou uma solução criativa para um problema que você tinha. Questão de nome. Questão de nomenclatura. Jampa tá mais perto. Eu tive em Fortaleza há pouco tempo, num evento público, e tive em Fortaleza também fazendo a inscrição no site, Antônio, aqui, ó. Reaprendizagem. Se você quiser, Antônio, dar uma sacada um pouco na nossa plataforma de aulas, ver uma série minha, Habilidades do Futuro, assistir a aula inaugural do curso, velho. Dá para colocar aqui? Dá para colocar no. Onde eu coloquei na tela cheia, foi legal, não foi? Eu coloquei na. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Compartilhar a tela. Isso aqui é a parte gratuita, tá? Isso aqui vocês podem acessar. Quem quiser pode acessar gratuitamente isso aqui, que ó, degustação. Aí uma assessor, que aula foda, mito do acaso. O que é que a gente colocou aqui em aulas disponível? Aqui está o curso inteiro, mas claro, não está disponível, que é uma degustação, né? Então está desabilitado. O que é que tem aqui? Esses quatro vídeos, que é de uma série Habilidades do Futuro, que é uma série massa. Essa aula inaugural é uma aula muito legal. A aula inaugural do curso. Qual que é o comecinho aqui? Agora sim, curso Reaprendizagem Criativa, vamos começar a bagaça. Essa é a aula inaugural, eu chamei de aula Start. Normalmente, a aula inaugural de curso, o cara fala a programação que vai ser, o que vocês vão aprender, que novos conhecimentos, como vai ser a avaliação. A minha vai ser diferente. Minha primeira aula, em vez de ser sobre adquirir conhecimento, vai ser uma aula sobre esquecimento. Por que aula sobre esquecimento? Porque esquecer é tão importante quanto lembrar. E muita gente esquece disso. E por que esquecer é tão importante quanto lembrar? Lembra o que eu falei lá no Quatro Habilidades do Futuro? As nossas crenças. Enfim, aqui ó, incrivelmente foda, nunca pensei que esquecer fosse importante. Enfim, galera, gostei da música no final, animal, excelente conteúdo, vamos nos encontrar, muito bom, quebrando paradigma, sensacional, incrível, muito bom, pirei, muito massa, sensacional, muitíssimo prático e valioso, gratidão, excelente aula, faz sentido, estou amando, valeu pela aula, o melhor do curso é a constante quebra de paradigmas. Parabenizar, trabalho com ensino de criatividade, quero parabenizar você. Enfim, essa aula, galera, por enquanto, não eternamente, ela está disponível. Tem essa resenha aqui Fala do a post-it. programação que vai ser, Isso aqui é o o que seguinte, ó. você. Você está ouvindo a Por que aula? aula sobre esquecimento? Porque. Aí, ó, viu algo legal? Clicou no post-it, você pode anotar, dá enter, Esquecer a aula já é tão volta. importante. E os post-its ficam associados Fala a programação. ao momento em que você clicou. Então, o que você fez? Então, Porque. clica no post-it, Fala. a parada volta Porque. ao tempo. Então, essa é uma aula que está disponível gratuitamente, por enquanto. E a gente colocou uma outra aula também sobre processo criativo, mito do acaso, também disponível por enquanto. Vamos lá pro. Que aula foda e tal. Essa aula a gente disponibilizou agora, então ainda tem poucos comentários ainda. Enfim, é uma degustação, né? Como o próprio nome diz, para vocês degustarem. Ainda tem o curso, ele tem muita coisa, muito mais coisa aqui, tudo é o curso, enfim. Mas vocês já podem ver essa. E sim, e aqui também, o Cri-Cri, tem ainda as duas primeiras aulas, essa aula de introdução ao Cri-Cri. E. Enfim, pessoal, bem-vindo! Enfim, só queria dar uma. Então, quem quiser. Cadê o comentário, galera, aqui? Aprender a desaprender. Fantástico conhecimento. Me salvou. Paty Pirajá. 10 de julho. Antônio Neto, é nóis. Então, ó, quem quiser entrar, manda uma dica de livro aí, companheiro. Isso aqui, Vitor Maon, é o motorista do Uber que a gente sempre contrata, né? Ele é o CEO da nossa empresa. Dica de livro, legal. Porra, na minha cara, atrás de mim, apareceu o livro. Que é o livro que eu referencio mais fortemente na aula inaugural do curso. É um livro de um psicólogo argentino chamado Walter Rizzo. que esse cara é um cara que ele é muito conhecido. Ele é um cara que tem. Ele é um dos maiores autores hoje em dia do momento argentinos. E, não, ele é italiano, mas ele mora na Argentina. E ele é um dos caras mais fodas ligados a esquecer amores, sabe? Livros sobre como desapegar de um amor, a paixão, muito sobre a parte amorosa. Ele é amar ou depender, amores de alto risco, o que toda mulher deve aprender, deve saber sobre homens e tal. Esse é o foco dele. Esse aqui é o único livro dele que não é sobre amor. Pelo menos amor no sentido de pessoas e tal. Mas é um livro que ele pega o mesmo conceito que ele fala muito sobre desapegar de um amor e ele traz para um mundo de desapegar de uma crença qualquer. O nome do livro é A Arte de Ser Flexível. A Arte de Ser Flexível, subtítulo: De uma mente rígida a uma mente livre e aberta à mudança. Muito interessante. Porque, vê que interessante, ele é um cara que se especializou em acabou o relacionamento, divorciou, como se abrir à mudança. É uma mudança, né? Um divórcio é uma mudança, separação é uma mudança, né? E a gente se apega a uma pessoa e tem que mudar. E depois ele ampliou. E aí, maravilhoso. Um livro para quem tem mente fechada, para quem não se abre ao novo, um livro maravilhoso. E nessa aula, Start, eu cito esse livro, tem muita conexão. Ele estava atrás de mim, coincidentemente. Tem muita conexão com a aula, porque a aula sobre esquecimento, na verdade, é uma aula sobre desapego, sobre esquecimento proposital, como a gente precisa esquecer algumas coisas para poder reaprender. E eu fiz como aula inaugural porque é um curso de reaprendizagem criativa. Então, para reaprender, a gente meio que precisa desaprender algumas coisas. Parece ilógico, que foi o tema de hoje, né? A questão de ilógico, não linear. Parece lógico, mas sim, a gente tem que primeiro desaprender. A gente aprende que o negócio é aprender, aprender, aprender, aprender, mas algumas vezes a gente tem que desaprender para abrir espaço para aprender uma coisa que vai ocupar aquele espaço ali. Melhor hora para leitura. Ah, a melhor hora é a melhor hora para você. Isso eu aprendi muito com o Goff, né? A gente tem que ser um cientista, com o Goff e com a Tânia, né? A Tânia chama de introcientista. Um cientista da gente mesmo. No sentido de, putz, por exemplo, eu estou agora, resolvi fazer esse bom dia, essa resenha. Eu estou sendo cientista no sentido de o quão isso é legal, o quão isso começa bem meu dia. Se eu perceber que isso está fazendo meu dia começar mal, eu não vou fazer. Eu vou pegar, pessoal, vou fazer uma boa noite, então. Não vai ser bom dia. Então, a hora de leitura, o importante é você testar. E aí, testar é o seguinte: aí tem que ter método. O cientista, ele não pinga um negócio aqui, aí no outro dia pinga acolá. Não, ele vai controlando. Ou seja, durante uma semana, sem falta, eu vou todo dia ler um pouco antes de dormir. Ou 2 semanas. Passou o período, eu vou olhar para trás e vou ver como foi essa experiência. Pontos positivos, pontos negativos. Beleza, agora eu vou ler todo dia ao acordar. Mais uma semana, 2 semanas. A gente, sem querer, quer ser muito prático, né, tal. Murilo, diz aí qual é a melhor hora. A melhor hora para mim é a melhor hora para mim. Qual o melhor ambiente de leitura? Mesma resposta, na minha opinião. O melhor ambiente é o melhor ambiente que for, é o ambiente que for melhor para você. Cada um é cada um, né? Então, assim, olha, eu, por exemplo, gosto de ler no caos. Por exemplo, ir numa Starbucks e ficar lendo com aquele barulho, aquela confusão, eu gosto. Tem gente que não gosta. Então, é isso aí, Paty. Mensurar, testar, modificar e tal. Já tem valor? Ainda não tem valor o curso. A gente está mexendo na precificação do curso. Vão ter algumas novidades interessantes, como, por exemplo, 50% de desconto para estudantes universitários, mediante comprovação. A gente vai ter um modelo que a gente vai. O Cri-Cri-Cri, que era um módulo. Bom dia, Eli. Cafezinho high stakes aqui. O Cri-Cri-Cri, que era um módulo extra, vai virar um curso à parte. E aí você vai poder se inscrever no curso com ou sem o Clickcri. Ou seja, é um desconto para quem não quer esse conteúdo, né? Não precisa ser obrigado a comprar junto. Então, a gente vai mudar várias coisas. Professores da escola pública, do ensino básico, médio e fundamental, tem sempre um grande desconto. Enfim. Quem quiser ver aquela aula, pessoal, aqui, ó, keeplearning.school/degustacão. Cupom bom dia. Bom dia junto. Entra aí. Entra aí, mas não basta entrar, não. Entra e assiste os que estão disponível, papai. Muito bom começar o dia com a live, é nóis. Eu curto. E esse cafezinho, que quando chega o cafezinho, é. Já tá, estamos chegando no final, tá, pessoal? Quando o meu cafezinho chega, o correto não era nem tomar café com vocês, era tomar café presente pro café. Mas enfim. Bem, é isso então, né? Bem, o assunto de hoje é isso aqui, raciocínio não linear. A receita desse café, eu sei que os ingredientes. Eu não sei a receita, os ingredientes. É café, óleo de coco e manteiga ghee. Mas eu não sei os ingredientes. Vamos pro trabalho. Valeu, Murilo. Valeu, Daniel. Bom trabalho, papai. Rádio com papai. Amanhã tem mais. Não, amanhã é sábado. Amanhã não tem, não. Próxima semana. O que você acha de PNL? Não, nunca estudei muito PNL. Li um livro de PNL, no, sei lá, acho que no final dos anos 90. Manteiga ghee. Ghee a manteiga. Procura na internet. Tem um vídeo do Goff. Gabriel Goff falando sobre isso. Botar café. Stand-up, faço pouco, mas faço. Amanhã eu faço stand-up. Já selecionou as 5 pessoas? Estamos. Hoje vai ser o dia final. Amanhã a gente vai comunicar para todo mundo. A gente acabou mudando tudo. Não são 5 pessoas, acabou sendo mais pessoas, mudou alguns cargos, mudou uma porrada de coisa. Próxima semana a gente vai dar um feedback para todo mundo sobre o que aconteceu no nosso processo. Startup é assim, a gente, o negócio começa de um jeito, mas é tão frenético que em um mês tudo muda, durante o próprio processo, o processo muda, enfim. É isso aí. Galera, então vou nessa, já deu 8 horas, quase deu 8 horas. Eu vou curtir meu café presente aqui, tomar meu café presente. Não dá para ficar presente para duas coisas ao mesmo tempo. E é isso aí. Algum projeto de mentoria? A gente vai ter, Luiz, a gente vai fazer um projeto de mentoria. 2 dias de mentoria individual comigo, mas vai ser específico para um assunto. Para, a gente chama de OLX, Online Learning Experience. Eu vou fazer uma imersão para quem trabalha com a educação online, compartilhando todas as minhas aprendizagens e fazendo também uma mentoria individual com as pessoas sobre como elas podem entregar uma melhor experiência de aprendizagem para os seus alunos. Então, essa primeira mentoria, essa primeira vai ser assim, pode ter outras. Essa primeira vai ser exclusivamente para quem trabalha com degustação, com educação online. Com a educação online. Essa é a primeira. Quem sabe depois a gente faz outras. Beleza, galera? Cheiro. Valeu. Até a próxima. Até segunda-feira.